Sábado, dia 10 de agosto, véspera do Dia dos Pais na Via Show. Aniversário do considerado Carlito Promoter. Carlito Promoter. Atrações confirmadas. Atrações confirmadas. Lendário Ruby. Lendário Ruby. Príncipe Retrô. Príncipe Retrô. Luxuosa Carroça da Saudade. Luxuosa Carroça da Saudade. E Cineral Digital. Digital. Você não pode perder essa grande festa. Venha bater os parabéns para o considerado Carlito Promoter. Na Via Show. Na Via Show. Vamos começar, Clube do Gert, vamos começar! Josias, obrigado pelo carinho. Já por aqui. Carroça da Saudade. Deixa. É tão grande minha paixão. Eu desejo de te amar. Não me canso de falar que eu te quero. Que alô, Chocolate! Baby, baby, juro te amo. O nosso meia guarda chocolate. Tá por aqui detonando. Um abraço pra você! Hoje só no Black! Chocolate! Te deixa tudo. Obrigado, mundo. Baby, baby, sonho com seu amor. Sonho prova seu sabor. É o que mais quero. Eu sou sincero. Ela gosta de farriar. artista varejeiro, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. Cisca varejeiro, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cheiro, lembro de tudo que é seu. Lembro do escuro no canto do muro, do beijo que você me deu. Curte teus abraços, amei teus amassos. E os Josias começando na manhã, já aqui no Clube do Jet. Fiquei alucinado, apaixonado. Por isso resolvi falar. E aí, gigante? Assim, em inglês ruim, que é pra você saber. Já morei nos States e é pra lá que eu vou levar você. Assim, em inglês ruim, é pra você saber. Eu já morei nos States e é pra lá que eu vou levar você. I want you, I need you, I love you, with my dream. I want you, I need you, I love you. My dream. Lembro do teu beijo, lembro do teu cheiro. Lembro de tudo que é seu. Lembro do escuro no canto do muro. Beijo que você me deu. Curti teus abraços, amei teus amassos. E parei no teu olhar. Fiquei alucinado, estou apaixonado. Por isso resolvi falar. Meu parceiro Wellington! Assim, alô Wellington! Inglês ruim, um abraço pra você, meu irmão! Você saber, já por aqui, só na manhã! Eu já morei nos estrangeiros. E é pra lá que eu vou levar você. I want you, I need you. Mas não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Aplica, vai. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Aplica bem na jugular. Viver o peso, levaram o arrastão. Perseguiram, no juro, nessa indagação. Essa polícia nunca me deixou em paz. Já me levaram de laranja, bem lá de São Paulo. A carroça. Pode esquecer. Eu sou laranja, você é laranja. Bode expiatório. Ele é laranja, também és laranja. DJ. Bode expiatório. Eu sou laranja, você é laranja. O espetacular. Bode expiatório. Ele é laranja, também és laranja. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Luxuosa lá no Palácio dos Bares. Sábado, sábado nosso encontro lá no Forrozão do Natales. A nossa luxuosa carroça da saudade fazendo uma super festa no Forrozão do Natales. Sábado. Pode expiatório. Eu sou laranja, você é laranja. Pode expiatório. Ele é laranja, também és laranja. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Lúcio CDs. Sem perdão, que fez muito. da gente ficar separada, sofrendo calada. Tô esgotado o horário dos, aqui, dos menores, tá bom? Legal. Sonhando, delirando em mim, com você, meu amor. Quero ficar, menina linda, sempre vou te amar. Com você, meu amor. Quero ficar, menina linda, sempre vou te amar. Brega. deixa o copo secar. Clube do Jet, Teroné. Meninha, nossa Luciana, chega. Chega chegando. Vou te levar. Vamos lá. No embalo desse. Ei, vem pra carroça. Vem fazer o chifrão. No maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Saudade, saudade. Aqui é Lúcio CD. De saudade de todo o Pará. E quando eu chego numa festa, vejo você com esse sorriso, num vestido bem bonito. Era sua cor azul sobre a luz vermelha, igual desses bordéis. Sua bebida era licor, tinha um sabor rosé nos seus lábios macios. De um jeito encantador, pra mim mais que louvor, ver um corpo caliente. Mas ela não dá bola pra mim, seu jeito é mesmo assim um pouco excitante. Que o mundo se afastasse de mim por apenas um segundo. Tenho você no cabaré. sorri. Aí com Lúcia 10. Alô, Lúcia! Vestido bem bonito. Era sua cor azul sobre a luz vermelha, igual desses bordéis. Sua bebida. E aí, papagaio? Tinha um sabor. Eu não falo nada, Deus tá vendo. Seus lábios macios. De um jeito encantador. Pra mim, mais que louvor. Ver um corpo caliente. Mas ela não dá bola pra mim. Seu jeito é mesmo assim. Um pouco excitante. Se afastasse de mim por apenas um segundo. Tenho você no cabaré. Nosso Senhor silenciou quando eu a ela te... Fala aí, gente, dia 1º de julho, Relaxa Luxuosa, lá no Ipanema de Outeiro. Fazendo a 1ª do mês de julho, lá no Ipanema de Outeiro, dia 1º. Segunda-feira, dia 1º de julho. Vamos embora. Chamando lá pro céu, está me chamando, Nosso Senhor. Pra ela ficar, baby, vai partir no amanhã. Que posso fazer? Ela não vai ficar. Ela precisa ir, eu sei. Não posso mais prendê-la aqui. Não quero insistir em vão, porque quase me mata se me diz o não. Oh, oh. Uma porta vai se abrir e o caminho certo pra ela seguir. Baby, vai levando os sonhos meus. Que posso fazer se ela partir? Baby, eu vou te encontrar, meu bem. O nosso domingo gostoso, hein? Não se preocupe. Domingo maravilhoso aqui no Clube do Jet. Eu vou sempre te amar. Hoje é a nossa Luxuosa chegando pela primeira vez. E a galera chegando junto, fã-clube, as equipes. Sejam todos bem-vindos. Vixe, boa! Eu tenho medo de perder você. Boa! Eu me acho, eu sou forte, real, sou maior. Você é a mistura de amor e desejo, a doçura gostosa de um beijo, a quentura de nosso suor. Já chegando junto, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Vamos, seu Paulo. Meu bem, eu sei que é infinito nosso amor. Nossa vida é uma flor, que amor em forma de canção. DJ DJ Josias, o espetacular. Eu me acho, eu sou forte, real, sou maior. Você é a mistura de amor e desejo, a doçura gostosa de um beijo, a quentura de nosso suor. Meu bem, você me vai de inspiração. Em cada verso uma emoção. Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor e amor em forma de canção. Bora ter noné, bora ter noné. Roger Fecha por ali, só na manha. Daqui a pouquinho chega o batalhão aí, viu? Eu te quero. Daqui a pouquinho chega toda a comitiva. Sempre só nos dois. Deu no meio. Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. Gostei, gostou. Vixe, bora, camarão! Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Domingão, pai d'égua. Bora, seu Paulo! Vem, amor, vem ver como estou. Vem depressa, vem correndo. De saudades estou morrendo. Tanto tempo já se passou e a minha vida ainda não mudou. A cada dia aumenta o meu amor. Já tentei me convencer que não devo amar você. Já fiz de tudo pra te esquecer. Mesmo assim te imploro, amor, volte logo, por favor. Vem por fim nesta minha dor. Casal com o Josias da Valor, meu irmão. Meu parceiro, seu Paulo. E a dona Nina. Aí, Guajim. Vem, amor, vem ver como estou. Vem. Vem depressa. Vem. Vem correndo. De saudades estou morrendo. Tanto tempo já se passou e a minha vida. vida ainda não mudou. A cada dia aumenta o meu amor. Já tentei me convencer que não devo amar você. Já fiz de tudo pra te esquecer. Mesmo assim te imploro, amor. Guarda. Logo, por favor. Água. Vem por fim nesta minha dor. Natural mesmo, natural. Eu já tentei me convencer que não devo amar você. Já fiz de tudo pra te esquecer. Responsáveis pelos de menores, tá bom? Encerrou aí a permanência dos menores aqui no Marina. Para requisitar, na Marina! Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Invadindo hoje aqui no Clube do Jet. Os vocês começando na manhã, viu, gente? Já já eu tô. Pensamentos, lindos momentos. Vem, Marcelo. Lá fora o vento. Então, jogo das meninas, hein? Surra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Passa, se passa uma tempestade. E vá depressa levar meu recado pra ela. Diga que em mim já não cabe tanta saudade. Já! Estou sozinho sofrendo e é por causa dela. Ela partiu me dizendo que logo voltava. Eu não entendo por que demora tanto. Não quero acreditar que encontrou outro alguém. Estou aqui e vou continuar lhe esperando. Amigo, vento, se passa um redemoinho e leve um recado cheio de carinho, falando do amor e da minha paixão. Vire o mundo inteiro, se preciso for, tanto. Não quero acreditar que encontrou outro alguém. Estou aqui, vou contigo. Nosso presidente Evaldo Silva, o homem lá do Bancrávia, daí com a gente. Juntamente aí, o seu assessor Laércio. Conte lá, e a Carolzinha por aqui, só de boa. Obrigado pelo carinho. Do amor, um abraço pra você. Minha paixão. Cumpri o mundo inteiro. Presidente, presidente. Preciso for, eu não posso mais viver sem esse amor. Faça ela voltar pro meu coração. Nos meus olhos, meu grande amor, vejo que ele está pedindo pra você, meu bem. E a gente pede mais uma vez a compreensão. Beija minha boca aí dos pais, gosto que tá bom? Tem. A permanência dos de menores já foi encerrada hoje aqui no Clube do Jet. Sorrindo pra mim e dizendo assim: segura aí, Dudu, segura lá. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, vamos certinho. Eu te amo. Vamos lá. Na relva, no campo, na grama, quero sempre estar vivendo os momentos felizes que a vida me dá. Eu sou o teu homem, você minha mulher. Faça de mim o que você quiser. E o Josias? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Montado nesse corpo lindo, quero cavalgar. Carroça da Saudade. Pela noite adentro, sem saber se vou parar. Carroça! Em gotas coloridas corre o suor do seu rosto. Delírio então, começo a gritar. E aí, Pantera? Eu te amo. Terminou o jogo aí? Te amo. Segundo tempo, gente. Eu te amo. Futebol feminino, 1-1. Te amo. Brasil e França. Amo. Onde é que tá do meu remo aí, hein? Égua, já 1-0, pai. Ah, mas eu tô ensaiando. É. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Uso CD. A primeira vez que eu te vi, o meu coração se apaixonou. O sentimento lindo aconteceu. É uma loucura. Os teus olhos tão azuis. A maior e melhor estrutura de saudade de todo o Pará. DJ Josias. Eu estou tão sozinho, sem amor e sem carinho, com saudade de você. Eu estou tão sozinho, posso mais viver. Camelo. Os teus olhos tão azuis, da cor do céu, da cor por aqui, Xaramanha. Um abraço. Ele e também o papagaio, o homem que bateu a bola ontem nos CDs. Eu sou maluquinho. Que bonitos olhos tem nesse teu lindo rostinho, nesse teu lindo rostinho. Que bonitos. Nós estamos aqui, gente, já estamos aqui no Clube do Jet no Teroné, viu? Agora pode chegar junto. Mas pode chegar junto. Nós estamos aí começando a nossa festa hoje aqui. Deixa seus olhinhos me olhar. Clube do Jet! Minha íntima, minha carinhosa. Beija teu. Minha linda rosa. Quando teus olhos me falava que me amava eternamente, que me amava eternamente. Quando teus olhos me anunciava, meu amor me enganava. Quando eu estava ausente, quando eu estava ausente, meu amor me enganava. Minha índia carinhosa, beija teus lábios, queria. Beija teus lábios, queria. Minha íntima tem gosta e dizer-te, minha linda rosa. Deixa eu passar por aqui o nosso grande parceiro Douglas Reis e também Adriele, lá de Macapá, tá aí com a gente. Alô, Bezinha. Parceiro Gordinho, tá na área. Aí, Gordinho. Lindinha, nem gosta. Mas eu te amo. Penoné. Minha linda rosa. Eu quero saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante Já por aqui, obrigado pelo carinho. Já derramando todas. Alô, Clara! Se você consegue pagar, eu me pago. Segunda, dia 1º de julho. E a nossa primeira. A nossa primeira do verão. Lá no Ipanema Clube. E aí, tio Lalá da Mangueira. Do meu coração. E aí, tio Lalá? Sem esta mulher eu não consigo viver. Não vou mais na minha casa. Carroça da Saudade. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Chega junto, compartilha com a gente a nossa live. Estamos aqui, já juntinho, esperando por você, viu? Vai te embora! Adriano! Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. Sabe muito bem aonde anda você. Passarinho, passarinho. Vai lá buscar ela, passarinho. Traz esta mulher pra perto de mim. A Carroça da Saudade. Esta é a marca forte de quem tem qualidade e de quem entende do assunto.